要的另一个水龟怎么讲？ Oi, 227. Controle do rapaz até 1401. Onde é que podia fazer o desvio de 10 graus à esquerda para levar uma formação, senhora? Sim, você vai ter no 401, é para ter um desvio. Juliette Bravo Delta, informa o tráfego. 10 horas, 9 milhas, rumo nordeste, cruzando nível 190. Para nível 050, é um Boeing 737 Gol. Juliette, Bravo Delta, paciente. 8, 118, 6. Juliette, Alfa, Golf, ponto 018, decimal 16, tá 3859. É 118,6 somente, 1186. 18,6, 3859. Cliente, eu dou o PFX. Conta livre, 02. Foxtrot Victor, Mike Victor. 12545, o Mike Victor. Costela 2733, está com o plano Zulu. Costela decolar, mil pés, corredor Axé, ali para ele de Taparica, ele Vera Cruz. Permanecer 10 minutos lá e retornar para tráfego visual aqui em Salvador. 2733, aguarde coordenação, altímetro no 05. 2733, vai ser uma por conta e risco, não vai realizar a cheque do motor. Gente, livre acionamento, reposta do táxi, aguardando o cópia 2736. 33. Victor India, uniforme, informe radial ideal de saída. 605, por estacionamento. Voo do 605 autorizado e repasse para o táxi. Autorizado, 6311. Avianca 6311, prossiga. Por gentileza, senhor, nós estamos precisando de um médico a bordo, é uma passageira passando mal, ele já foi solicitado aí, não sei se o senhor puder dar um reforço, a gente agradece. Oh, não precisa não, tá chegando agora aqui, obrigado. Nada, amigo. Ô, Saulo, pode informar pro 605 se a gente vai livrar via Índia ou Juliette? O pessoal aqui do Saulo tá perguntando. Tango Alfa, Vitor Juliette, livre frequência para coordenação, reporta regresso. Livre coordenação, reporta regresso. feito manutenção. Gente, aguarde 30 segundos a coordenação. Aguardando. Dono 660, receita no corpo. Está presente na rua do meu foco de veículo. O meu mic, sou ao nível 085, São José. 085, autorizado, o Vitor Engine Farm. Eu sou o Célio 2733, está pronto para o táxi. Decola da pista 28 com curva à esquerda, manterá 1000 pés no corredor Axé, controle Salvador em 119.35, torre 1186, acione o código 0177-2733. 2733 autorizado, decolagem da pista 28, curva esquerda, 1000 pés, corredor Axé, deixa a linha Taparica, acionado 0177, controle 3935, torre 1186. É 0117 no transponder, autorizado o táxi, chame para cruzamento da 28, 2733. Transponder 0117, vai chamar para cruzamento. Correto, o 3663, a Infraero está coordenando o seu retorno para o pátio de... para o pátio principal, porém a sua posição agora vai ser a 3, aguarde autorização para táxi até a 3. Tente aguardando para o 3. Quer sair, deixa meu controle e ilhéus para a coordenação para Papatango Juliette, Bravo Delta. Bravo Delta. Aguardando chegar na casa. 3859, decola ao 18, chame o controle, tenta na 35. 3859. 3859, mantendo a proa. 3859, autorizado nível 360, contato radar na decolagem, saída Gole, transição Gonza. 360, Gole, Gonza, 3869, vai solicitar desvio à direita da formação, senhora, pro ideal, esquerda, ideal é boa ajuda. 80 a bordo, Campinas, 3:40. Mantenha a proa 255, informa por quantas milhas? Alfa Golf 86, bom dia. Tinge 060, Cogena, tinge 5000, gol 1888. Gol 1888, autorizado. ILS Zulu da 28, desça para 2000 pés, ajuste 1015, reporte estabilizado, gol 1888. 62.0015, informação estabilizada, Zulu da 28, gol 1888. Autorizado 3304, reposto para o táxi. Porta lá, táxi 3304. Controle, voo 92, solicito Saval, Serra Vito 362, apresente. Porno 982, autoriza Serra Vito 362, após Serra Vito 363, desça para 25003, ajuste 10015, reporte estabilizada RNAVA 28, Porno 982. Serra Vito 362, após o 363, autorizada RNAVA, descendo para 2500 TF, 10015, ajuste, voo 982. 3859, seu no centro Recife, na frequência 128.8, alterne 133.25. Ciente, está 3859. Mantenha nível 100, chame Centro Recife, na frequência 128.8, alterne 133.25. Ok, senhora, sua transmissão foi montada aí pela aeronave, poderia por gentileza repetir? Chame Centro Recife, na frequência 128.8, alterne 133.25, aberta 1401. Droga. 1, informação óptica. 9491, aguarde a coordenação, altímetro 1005. 1005, aguarda, 941. Voo no 888, estabilizado na 28. Voo no 888, complete final ILS, chame torre em 1 no 8.6. Gente, vai chamar agora 7186, 1888. Oi, de Salvador, gol 1888, transferência, está embaixo travado, vai passar agora, está na final. Ciente, 1888, autorizado, pouso na 28, vento de 190 graus com 10 nós, 1888. Alívio pouso então na 28, gol 1888. 3304, pronto para o tanque. Sobre 9 dias. Alternado com fins, 4 horas e 40 minutos. Gente, aguarde. Aguarde para o táxi. Então 3304. 3304, guarda. Cara, cai para 0.0, né? 7.0. Bom dia, 1605. Observe a saída da aeronave da companhia na curta final da 28, avisado? Positivo. Após ali mantém 28, no 605. Após ali mantém, 605. Estamos chamando a torre. Alfa Tango 3, espaço 5, andada Baidão, solicita instruções para o estado 3. Mas ali no céu seu táxi, ampara o cruzamento da pista no 7, Alfa Tango 3. Alfa no cruzamento, Tango 3. Isso no set. autorizado cruzamento, que seguiu seu táxi, chame na Lima o solo para ingresso Pátio 11. Série 2733, autorizado o cruzamento da pista 1-0, táxi via Delta, Alfa e Golf, no ponto de espera 18-6. Delta, Alfa, Golf, 18-6. A esquerda, 1-2-1-9, com 1-8-8-8. 982, 3 milhas para Serra Vitor 364, redução para aproximação, chame Torre 1 no 8.6. 8.6, 8.6. 02, controle Salvador 1, no lugar da ponta 35. Papai Uniforme Golf Romeu November, prossiga. Então, 3602, aciona a identificação, autorizado chegada CARI, deixa eu manter a nível 060. 060 na chegada CARI, 3602. Todo. Avianca 6319, aguarde Guarulhos, o altímetro é 10 ou no 5? 10 no 5, saída prevista? Gole Eval Gonza. Gole Eval Gonza. Correto. O TAN 9411, pronto para cópia. Pronto, prossiga. Aguarda livre, senta a interdição, o 92. Uniforme Golf Romeu November, prossiga. Tô visual de Serra November Vitor Romeu, Vitor Bravo para Vitor Romeu, a 1506, mais 9 milhas. Ciente, confia em tipo de equipamento, PLB, autonomia alternativa, papai, uniforme Golf, Romeu November. Equipamento Romeu Vitor 9, PLB 2, alterna em Vitor Bravo, autonomia de 1 hora. 1 hora, Vitor Bravo e PLB número 2? Afirmo. Ciente, papai uniforme Golf Romeu November, mantenha os corredores, reporte visual com Vera Cruz. Papai uniforme Golf Romeu November. Ciente, reporte visual Vera Cruz. Ciente, aciona o transponder 01111, papai uniforme Golf Romeu November. Acionado 01111. Controle, bom dia, voo 9605, decolou, passou 2000 pés, cruzando a esquerda na gole. Voo 9605, contato radar na decolagem, suba o nível de voo 360. Ciente, subindo para o nível de voo 360, voo 9605. 10 minutos. Ciente. Centro Recife na frequência 126.85, alterne 125.45. Mantenha-se em condições visuais nível 085. 2562, Salvador. Mais escuta, prossiga. Eu centro nos informa que o senhor tem até os 12h50, 12h50 para decolar. Se não conseguir decolar até 12h50, deverá decolar a partir de 13h10. Está pronto para a cópia? Pronto, cópia. Autorizado Salvador Guarulhos, nível 320, pela rota Peruísque 50. Decola da pista 28, mantém a proa até 2000, após curva à esquerda, saída Gole, Eval, Gonza, controle 119.8, corrijo 119.35, torre 116, acione 5555. Vem confirmar o transponder? 5555. Claro. Depois. 320, confirmando, decola 2000 pés na proa, curva esquerda, Gole, Eval, Gonza, controle 10935, transponder 5555 e é pela Upperisk 58? Não, Upperisk 50. Ok, Upperisk 50. Correto, chame para acionamento footback, informa que deverá decolar até os 50 e a pista em uso é a 28. Sim, a pista em uso é a 28. Solo, bom dia, gol na 982, mantendo a Delta. Gol no 982, táxi via Alfa, reposta para ingresso na Juliette. Autorizado via Alfa, reposta para ingressar a Juliette, o gol 982. 028. 1733, ele mantém a 28. Da Avianca, só confirmando, senhor. O senhor pagou Goleval Gonza e aí vai vir a Upperisk 50 ou 58? É afirmativo, a saída é essa mesma. Gole, Eval, Gonza e após Gonza o senhor voará Eudes para a rota Upperisk 50. Afirmativo então, sem problema, obrigado. Fala. Aos 34, 3935, bom dia. Bom dia. Bom dia, tá 3304. Tá 3304, segundo nível 360 na saída Gole, tração ao fito. 360, Gole ao fito, tá 3304. 941. Aí, estou saindo do 733 no colégio autorizado. 733 ainda colégio. Tô 1982. No 605, chame Centro Recife na frequência 128.8, alternia 133.25. 288.3325, obrigado. Está livre com o nível 090, reporte nivelado, nível 090, meu mais caro. Reporte término de desvio, está 3304. Portará. Sete, três, três. Rolagem dos 36, chame o controle de 10035. Tomará controle de 1035. 304. Tenta 3304, vou na proa de Gole. Retornando a pessoa, sai na proa de Gole, tá 3304. Salvador, foi fora do 733. Era 2733, prossiga. Decolagem da 28, que agressão agora corredor a 100 mil pés. Sim, se você era 2733, mantenha o corredor a 100, reporte para da barra. Reportará para da barra. Do sol 90 último, então, para o... Afirmativo, os últimos 90 metros estão fechados. Tá ciente aí, graças. Autorizado o táxi via Juliette Alfa e Golf no ponto de espera 18-6. Juliette Alfa Golf 18-6. Oi, Salvador, bom dia. Lab Jet 6726, localizador pista 28. Juliette, mantém os corredores 1500 pés, ajuste 10-15. Reposto para ingresso, corredor Interlagos. Alfa Vivo Juliette. E aí, senhora, seria possível autorizar o regresso via corredor Axel no 1500 pés devido a uma formação com precipitação aqui no corredor Vera Cruz? Via 1500 pés via litoral e aguarde coordenação com a torre. Papatango Alfa Vitor Juliette. Afirmativo, 1500 pés pelo litoral, entendido então autorizado o corredor Axel. Sobrevoa Gole, após Gole, Eval, após direto. Gole, Eval, após direto, obrigado. Nada. Entendeu, 1288, 133-25. Na 3304, afirmo. Muito obrigado. Tá 3602, reautorizado 2 mil pés, destino 0 no 5, autorizado ILS da pista 28, reportabilizado. 2015, autorizado ILS da 28, reportará estabilizado, 3602. Essa era 2733, informe, realizará toque arremetido em Veracruz? Vai fazer tráfego de emergência simulado lá, vai só arremeter lá. Ciente, Força Aérea 2733, informa o tráfego a 1500 pés, momento 1 hora, 8 milhas, mantendo para ingresso no corredor Acé, é um Charlie 150. 2733, está ciente, mas ainda não está visual. Papatango Alfa Victor Juliette, informa o tráfego 12 horas, 7 milhas, mantendo o corredor Acé a 1000 pés, é um Charlie 208 da Força Aérea. Reportaremos quando visual, o Alfa Vitor Juliette. Avianca 6319 para pushback.